Salvador, bom dia. Tan 3601 com a ECO. Quando possível, autorização Congonhas 3601. Tan 3601, bom dia. Ainda não possuo plano de sistema. Poderia confirmar o OBT? É o 520652. Quando possível, autorização para a ECO. Confirma. Assim que tiver no sistema, chamamos a cópia, ok? Prepare a saída da Elle da Bridge aguardando cópia. Positivo. Da Elle da Bridge aguardando cópia. Tan 3601, pronto cópia. Pronto cópia. Prossiga, Tan 3601. Tan 3601, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5504 no transponder. Autorizado 360 para Congonhas e Apta Zulu 16, saída da El, Leda, Brick, 5504, transponder e o controle 208. Tan 3601 no correto, confirma o portão? Tá no 9. Gente, no 9, chama pronto para o feedback de funcionamento. Chamarei, 3608, 3601.